aqui tu sofres dores e tristezas. Não desanimes, busque a Deus em oração. Ele é o socorro bem presente na angústia. Somente Ele pode alegrar teu coração. Somente Deus, somente Deus, querido irmão, pode aliviar o teu sofrer e a tua dor. Confia nele de todo teu coração, que tuas lutas como nuvens passarão. Teus momentos só te trazem amarguras, que às vezes lágrimas te fazem derramar. Confia em Deus, nele tem esperança, que um novo dia para ti irá raiar. Somente Deus, somente Deus, querido irmão, pode aliviar o teu sofrer e a tua dor. Confia nele de todo teu coração, que tuas lutas como nuvens passarão.